Querido, que coisa linda já está acontecendo na tua vida. Espírito Santo de Deus. Será que o Espírito Santo de Deus? Será que o Espírito Santo de Deus já te encontrou aqui nesta noite? Será que o Espírito Santo de Deus já encontrou daqueles que Ele fala na sua palavra, que Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Será que Ele achou um verdadeiro adorador aqui? Porque a única coisa que Ele quer é só isso. Deus é simples, querido. Quem complica somos nós. Só que sobre isso Ele quer exclusividade. Ele quer exclusividade. Ele quer exclusividade. Você quer ver? Seja exclusivo dEle. Te adorar, te adorar, meu Jesus, adorar, meu Senhor, meu Mestre, te ver, Senhor, só pra te adorar. Aleluia.